alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Alô, meus amigos. Alô, minhas amigas. Ah, menino, ah, menina. Tô aí, tô chegando. É, a partir de agora, Maurício Fares aí com você, ó. Beijão pras meninas carinhosamente. E pros meus amigos. Ah, você quer um beijo também? Quer, cabra, velho? Então chega a cara aí, ó. Tum. Viu? Vem pra cá pra você ver. Eu dou-lhe um bicudo no meio da canela, viu? Vem com essa história. Vem pra cá pra você ver. Ó, brincadeira, sem violência, viu? Sem violência. Vamos fazer um programa com muita alegria, com muita felicidade, com muito amor, com muita paz no coração. Assim é que é bom, não é? Então, é, a gente brinca só pra dizer, mas você sabe que no fundo, eu não sou de fazer esse tipo de coisa não, viu? Já eu digo aí qual vai ser a carta de destaque de hoje, viu? Tá, mas eu começo a parte musical com o Bruno Marrone cantando Pra Não Morrer de Amor. Essa música aqui, inclusive, eu quero dedicar, é pra Rosângela Hansen. Ela é lá de Assis Chateaubriand. Ô, Rosângela, tudo bem com você, minha querida? Rosângela Hansen, de Assis Chateaubriand. Ela curte muito as músicas do Bruno Marrone e essa aqui então é dedicada a você, tá bom, minha querida? Pra Não Morrer de Amor, Bruno Marrone. Vamos nessa. Me avisasse porque levou meus sonhos. Talvez foi minha covardia por não dizer-te nunca que te queria. Chorei te lembrando, gritei, desabafando. E hoje me resta a esperança de ter você de volta. Não penso em mais nada. Eu tento todo dia e não consigo viver sem teu calor. O tempo passa, mas em minha vida meu mundo perde a cor. Eu vou vivendo sem achar motivo como esquecer a dor. Talvez encontre a luz da minha vida pra não morrer de amor. Eu busco tanto porque deixei das mãos escapar. Por Deus, eu deixo a porta aberta com a esperança sempre de ver você voltar. Viver sem teu calor. O tempo passa, mas em minha vida meu mundo perde a cor. Eu vou vivendo sem achar motivo como esquecer a dor. Talvez encontre a luz da minha vida pra não morrer de amor. Em minha vida, meu mundo perde a cor. Eu vou vivendo sem achar motivo como esquecer. Olha, gente, a carta destaque de hoje é uma carta que veio... De onde é mesmo? Deixa eu olhar aqui. Ah, sim. É de Santa... Ih, Santa Rosa, lá no Rio Grande do Sul. É a carta do rapaz arrependido de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Eu tava olhando aqui no carimbo do Correio, mas menino, Santa Rosa, eu não cheguei a conhecer Santa Rosa, não. Conheci muitas cidades lá do Sul, mas Santa Rosa eu não cheguei a conhecer, não. Então daqui um pouco, viu, rapaz arrependido aí de Santa Rosa, a gente vai conhecer a sua história, vamos transmitir aí pro pessoal, viu? Celi Campelo canta agora, Estúpido Cupido. Opa, vamos lá, vamos ouvir, roda, roda. Cupido, vê se deixa em paz. Meu coração que já não pode amar. Eu amei há muito tempo atrás. Já cansei de tanto soluçar. Quem é o fim? Cupido, vai longe de mim. Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Deixa eu mandar um beijão aqui pra minha querida amiga Sônia Felipe, ela de Piranhas, em Goiás. Ô Sônia, você tá boa, minha fofa? Ela é representante aqui dos produtos Saúde com Beleza, né? Ela é representante do Doce Foi e outros produtos aqui que a gente distribui. Então, olha aí, minha querida Sônia Felipe, um beijão pra você, viu? Felicidades, obrigado, tá? Eu vou rodar já uma música do Adelson Moura dedicando aí pra você, viu? Daqui um pouquinho. Daqui um pouquinho não, vai é logo agora, né? Então vamos rodar duas, vamos fazer a dobradinha. É o Adelson Moura, o telefone toca, depois a Bonnie Tyler, It's a Heritage. Roda lá, menino, a dobradinha, vamos nessa. Amor que não me deu valor e foi embora. Por ela vivo procurando dia e noite 24 horas. Por ela vivo procurando dia e noite 24 horas. Pois este grande amor que um dia me deixou, eu sei que vai voltar. É tudo que eu preciso, pois o meu coração não para de chorar. O telefone toca, eu corro pra atender, naquela esperança de ser meu grande amor. Aonde está você?

Eu vou rodar agora o Adelino Nascimento, Garota Proibida. Esse aqui é um brega, esse camaradinho aqui, vou te contar. Ele fez um sucesso danado na época dos garimpos aí e ainda continua fazendo sucesso, né? Então, roda Adelino Nascimento, Garota Proibida. Vamos nessa, menino. Em diante, posso até morrer de paixão, só em saber que você me deixou na solidão. De hoje em diante, posso até morrer de paixão, só em saber que você me deixou na solidão. E teus pais não queriam pra mim você conversar, te proibiram até de nas ruas nós dois se encontrar. E teus pais não queriam pra mim você conversar, nas ruas nós dois se encontrar. Me transferiram para um deserto além, aonde você não podia conversar com ninguém. Me transferiram para um deserto além, aonde você não podia conversar com ninguém. Eu fiquei mais triste, foi quando você veio, se despediu de mim e na sua boca eu beijei. Eu fiquei mais triste, na sua boca eu beijei. Não vai embora, não me faz chorar. Não vai embora, não me faz chorar. O tempo se passou, nós não podemos conversar. Nós não podemos conversar. Vamos seguindo, minha gente. Vamos seguindo com o programa Maurício Fares. Eita, ó. Mais uma vez, lembrando aqui para você, você para participar do programa pode ser através do computador, através do site www.radioestudiobrasil.com.br, né? E lá tem um quadrinho, quando a página abre, tem um quadrinho lá, contato. Aí você clica naquele quadrinho contato e vai abrir uma outra janela para você deixar o seu recado, a sua mensagem para o comunicador e para o programa que você quiser da Rádio Estúdio Brasil. E a outra forma é através da caixa postal 0633 CEP 71749-970 Brasília, Distrito Federal. Pronto, aí você manda a cartinha e a gente vai te atender com todo prazer, com todo carinho, viu? Aí o Mick Jagger vai cantar agora. Eu conheci o Mick Jagger cantando junto com os Rolling Stones, né? Agora aqui diz que ele está cantando essa música sozinho, eu não conheço essa música. Mas eu vou, então vamos ouvir, né? Vamos ouvir o Mick Jagger cantando sozinho. Head Woman. Opa, vamos lá, roda, menino. She's a hard woman to now. She's a hard lady to love, but I thought about letting her go. She's a tough lady to love, but I thought about it. She's a hard lady to play. Yes, she is. I gave her laughter, she wanted down. I was romantic, she treated me cruelly. Where is the mercy? Where is the love? You see, passion has a funny way of burning down and running low. Suddenly it goes out, and you wonder, where does it go? She's a hard woman to play. I thought about letting her know. She's a hard letter to play. Yes, she is. I gave her letter. She wanted that. Was unfaithful, cheated me cruelly. Where is the mercy? Where is the love? I'm alone at last. There's something inside of me knows I could have loved him then for a thousand years. I have to let her go. I got to let her go. To say goodbye. How can I say goodbye to my baby? Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Ó, tem uma frase que eu vou ler para vocês agora que vem bem de encontro ao que eu falo sempre aqui no programa. Para a gente jogar tristeza, pessimismo, essas coisas tudo fora e vamos ficar com alegria no coração. Veja só a frase. Fuja das pessoas problemáticas, pessimistas, resmungonas, porque elas consomem sua energia, minam as suas relações e só te mostram problemas. Conviva com quem agrega valores na sua vida, com quem te traz felicidade, viu? É porque esse negócio da gente ficar ao lado de pessoas baixo astral, essas pessoas negativas, pessimistas, resmungona, isso aí só vai trazer pessimismo pra gente também. Então, eu sempre falo isso aí pra vocês, vocês são testemunhas, que eu nunca gosto de dizer, ah, vamos virar a cara. Não, eu sempre quero ver você alegre e feliz. É dessa forma que a gente vive a vida, é com alegria, com felicidade, que a gente atrai bons fluidos, coisas boas. Ao passo que você estando perto de pessoas negativas, você só vai adquirir cargas negativas, e isso não é bom para você. Pode ter certeza que não é bom para ninguém. Então a gente tem que aprender a sair de perto dessas coisas que causam sofrimento, que causam dor, que causam angústia na gente, né? Meu amigo Cleiton Aguiar vai cantar agora, Assim Não Sei Viver. Ah, que jeito que você não sabe viver. Ô, gente, roda lá então, menino. Vamos ver como é que é isso aí. Pra não fazer cena de ciúme, eu vou embora. Pra não te ver no telefone conversando com outro homem, eu vou embora. Esse seu jeito liberal para mim não é normal. Assim não sei viver, tente me compreender. Amor, eu vou embora. Amor, eu vou agora. Não me queira mal. Eu não posso ficar. Eu tenho que partir. E vou pra não voltar. Amor, eu vou embora. Amor, eu vou agora. Estou em suas mãos. Eu tenho que partir. Eu vou pra não voltar. Você vai decidir. É pegar ou largar. Desta vez você tem que escolher se ele ou sou eu. Eu só sei que de três eu não posso jogar. Se não der pra ganhar, eu prefiro perder. No jogo do amor eu não sei empatar. Amor, eu vou embora. Amor, eu vou agora. Não me queira mais. Eu não posso ficar. Eu tenho que partir. E vou pra não voltar. Amor, eu vou embora. Amor, eu vou agora. Estou em suas mãos. Eu tenho que partir. Eu vou pra não voltar. Você vai decidir. Opa! Agora sim! Tá preparado? Aumenta o volume do rádio. Aumenta o volume do computador. Chega mais pra perto. Porque agora é a hora da nossa carta destaque. E agora? A carta destaque do ouvinte. Gente, a carta de hoje é do rapaz arrependido de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Por que será que ele está arrependido, hein? Vamos ver aqui a cartinha dele. Maurício, parará. Olha, Maurício, eu moro em Santa Rosa, mas aqui não tem nenhuma emissora que ainda retransmita o teu programa. Ah, é, realmente. Eu já falei com o pessoal da rádio local e eles disseram que vão entrar em contato com o pessoal daí para poder retransmitir a programação da Rádio Estúdio Brasil, porque é uma programação muito boa. Oh, que bom, obrigado, menino. Eu ouço você pelo computador e sou fã do seu programa. Pode ter certeza, viu, Maurício? Pode ter certeza que eu adoro mesmo. Maurício, ouvindo as cartas de destaque, eu criei coragem de te relatar um problema que aconteceu comigo e que me deixou arrasado e muito arrependido. Olha, Maurício, eu namorei com uma moça de 17 anos. Eu tenho 19 anos. Nosso namoro foi muito bom enquanto durou. Ela é muito linda, é uma mulher muito inteligente. Só que ela é muito esquisita, Maurício, porque ela não deixava eu beijar ou pegar nela. Toda vez que eu tentava beijar ela na boca, ela virava o rosto e eu tinha que beijar no rosto mesmo. Pegar nela, então, nem pensar. Ela logo dava um tapa na minha mão, dizendo para eu parar com essas coisas, que ela não gostava, não. Aí isso aí foi me deixando chateado, moço, porque eu nunca vi ninguém namorar desse jeito, sem poder beijar e sem poder dar uns pegas. Ei, rapaz, tu já tá arrumando encrenca, hein? Mas, Maurício, eu dizia pra ela que isso era normal entre namorados, mas ela dizia pra mim que só aceitaria essas intimidades depois de casada. Um dia nós estávamos namorando e eu tentei mais uma vez beijá-la. Quando ela virou o rosto, eu agarrei com força e beijei ela na boca. Foi a conta, Maurício. Ela ficou muito nervosa e disse que a partir daquele instante não queria mais nada comigo. Eu, como estava nervoso também, falei um bocado de bobagem para ela, coisas que eu nunca deveria ter falado, e por isso hoje estou arrependido. Olha, Maurício, depois desse dia, eu não consegui mais falar com ela. Ela parece que ela não quer mesmo mais nada comigo, e eu fico pensando se eu agi de forma tão errada assim. O que é que você me diz, Maurício? Por favor, me dê uma orientação. Agradece o rapaz arrependido de Santa Rosa. Olha, rapaz, meu rapaz, você me falando do comportamento dessa moça para os dias de hoje, realmente é um comportamento estranho, porque a liberdade está demais, e quando a gente vê alguém que se preserva e que exige respeito, é a coisa mais difícil de imaginar, né? Essa moça realmente não é do tipo que gosta dessas liberdades, e você agiu muito mal em ferir os princípios dela. Mas você mesmo sabe que errou e por isso está arrependido. Olha, tudo bem que talvez até fosse um pouco de exagero da parte dela em não aceitar carinhos. Mas já pensou se não era por tua causa também, meu rapaz? É, ué, muitas vezes a gente pensa assim, ah, ela não quer nada comigo porque ela é cheia de frescura e coisa e tal. Mas não é não, de repente você pode ter problemas, sabia? De repente você pode ter problema de mau hálito, ou você não se banha de acordo, o cheiro do corpo é muito forte. São coisas que você tem que analisar. Olha, se você gosta mesmo dela, o melhor seria tentar falar com ela ou pedir a alguma pessoa amiga para falar com ela e contar do seu arrependimento e tentar descobrir o porquê dela ser assim tão retraída para namorar. Mas eu acredito que seja mesmo por natureza e por querer se preservar das liberdades, ou até porque tem gente que com um beijo fica desorientada e aí perde a cabeça de vez, sei lá. Ah, eu conheço muita gente que se você der um beijo, pronto, já tá entregue. Não quer saber de mais nada, já pronto, já tá para o que der e vier. É porque tem gente que se desorienta mesmo, né? Talvez de repente isso aconteça com ela também e ela tá querendo exatamente se preservar, evitar de ter que perder a cabeça aí por causa de um beijo. Não é caso ficar rindo, vocês me desculpem, mas é que de repente a gente começa a lembrar de certas histórias, aí vem vem esse sorrisinho maroto na cara da gente, não é? Mas, meu jovem, peça desculpa, não é feio não, a gente errar todo mundo erra, né? Você não é diferente de ninguém não, você também cometeu um erro, mas ao mesmo tempo você pode agora tentar consertar esse erro. Ela diz que não volta atrás. Volta, tem algumas coisas que volta atrás sim. Principalmente quando a gente está arrependido, a gente pode demonstrar para a pessoa do arrependimento que a gente tem e pedir a ela que perdoa. Eu acho que se ela gosta de você, ela vai acabar te perdoando sim. E aí daí para frente você procura agir mais de acordo com o temperamento dela e procura saber o porquê dela não querer exatamente que vocês tenham esse tipo de liberdade, que hoje em dia está tão... É tanta liberdade que se dá nos namoros que ninguém respeita mais ninguém, ninguém tem mais respeito na frente de ninguém, as coisas acontecem na frente de todo mundo. Mas tem gente que ainda conserva esse negócio de se preservar e de ter um pouco de respeito consigo mesmo. Então, veja com ela o que, que é, que, por que, que ela é desse jeito, e procura respeitar o jeito dela ser, o jeito de ser dela, não é? Para que você não entre novamente em atrito. Falou? Boa sorte, meu amigo. Jovem, rapaz arrependido aí de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. E já que você brigou com ela e tá arrependido, acho que essa música aqui vem bem a calhar, viu? É o Ângelo Máximo que vai cantar Maldita Hora em que Briguei com Você. Roda lá, menino! Não faz mal, meu bem, não faz mal. Siga em paz seu caminho, amor. Se você não quer mais me ver, o que vou fazer? Eu bem sei que você me amou na intenção de me ver feliz. Mas o ciúme, não sei porquê, me envenenou e eu perdi você. Maldita hora em que eu briguei com você. Maldita hora em que eu briguei com você. Maldita hora em que eu briguei com você. Só me resta esperar que a vida seguindo no tempo me dê forças pra eu esquecer que a minha vida só é com você. Porque maldita hora em que eu fiquei com você. Maldita hora em que eu fiquei com você. Maldita hora em que eu fiquei com você. Faz seu caminho, amor. Se você não quer mais me ver, o que vou fazer? Eu pensei que você me amou na intenção de me ver feliz. Mas o ciúme, não sei porquê, me envenenou e eu perdi você. Pra eu esquecer que a minha vida só é com você. Porque maldita hora em que eu fiquei com você. Maldita hora em que eu fiquei com você. Maldita hora em que eu fiquei com você. Bem, minha gente, agora, depois dessa aí, eu vou-me embora. Mas eu quero aproveitar aqui e mandar um grande abraço, um beijão aí a todos meus amigos que estão retransmitindo o programa Maurício Fares por esse Brasilzão afora. Aí, o pessoal lá de Santa Rosa, eu fiquei sabendo agora que eles já entraram em contato aqui com a direção da emissora, da Rádio Estúdio Brasil, e já estão acertando os detalhes. Muito breve vão transmitir o programa aí direto, viu, pela rádio aí de Santa Rosa. Legal, né? Vai ser muito bom. Então, um beijo no coração de cada um de vocês. Aí, meus amigos radialistas, o pessoal... Ah, sim! Rapaz, me perdoe. Ó, gente, só um instantinho. Eu quero mandar um beijão aqui pra Vânia Rocha. Ela que é lá de Porteirinha, em Minas Gerais. Ô, Vânia, um beijo pra você, menina. Felicidades, tudo de bom, viu, minha querida? Obrigado mesmo por sua sintonia, por sua audiência. Vocês também que estão aí transmitindo o programa do Maurício Fares. Então, beijo, ó. Tchau, tchau, tchau. Fiquem com Deus, Nossa Aparecida. Obrigado, vamos lá. Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.